Telefone da Puca, transmissão Caju. 350, Puca Caju, no 643. Estou no 864, está autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, chama 0, reporte estabilizado. Autorizado X-Ray, parou no 0, chama estabilizado, no 864. Torre Salvador, bom dia, Papa Papa, 9-3-8, está chamado, 4-0, está aprocado. Alô, Marinha, Rita, autorizado, está que chame no ponto de espera, está que chame, papá. Para consultar na Papa, o Delita. Pode passar fora da barra. Under 600, radio speed 2509. Under 600, radio speed 2509. Fala, meu irmão, sobrava apenas confirmando o pouso Serra Whisky Delta Lima. Salvador, bom dia, Gol 9554. É o Gol? Gol 9554. Suave 554. Bom dia, informação Juliette, confirma o seu plano? 11:30 local. Sente, é o Gol, só confirmando, Gol 90? 9554, Salvador, Cuiabá. Por gentileza, a saída provável? Qual aerovia? Aerovia Uniforme Zulu 17 até Formosa. Saída rua, transição leva. Alguma leva, gente. 300 Rui Duna, reporte estabilizado. Rui Duna, reportaremos estabilizado, 278A. Rui 906, solo Zuno 2. Libera direito, chamando a 2-1, deixa na 1 na sala. 2-1, obrigado, gol. 9-0. 9-0-9-4 com 1-7-1 a bordo, 3:35, alternando o recife. Tá bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chico, seu visual tá livre, curva à esquerda. Na minha escuta, aguardando transferente. Tá curvando na rua, vou apontando. Ponto 0 Salvador, gol 90 na meia, livrou Alfa. Gente, gol 90 na meia, táxi Alfa, é importante da Juliette. Alfa, importante da Juliette, 9554, não escuta? Prossiga, 9554. 9, obrigado, bom dia. 9. Se o call sign está correto, 9554 com a companhia, por gentileza. Positivo, Gol 9554, Salvador, Cuiabá, proposto da colagem 11:30. Local. Ok, ciente, 14:30, Zulu, estou em coordenação aqui com a gente para verificar o plano. Positivo, a saída que o senhor falou é Orbon, é Lepa? Arbor, é Alfa Romeo, Bravo, Oscar, Bravo, é Romeo, Arbor. Arbor, é Lepa, tá ok, obrigado. Desvou 120, na saída bom. Gente, 120, tá livre da redução de 3.000. Tá livre, livre a central, me desvou 120. Muito obrigado, Rodel. Arrumou o Romulo Oscar Bravo, reporte final para a Pouso no Serra Whisky Delta Lima. Canal 6200, desceu para 3.000 pés, altímetro no 018. Sra. Juliette, Gol 9016. Gente, 9096, mantém a posição de Juliette, portão previsto ao 05 ainda ocupado. Ele vai manter a posição de Juliette, Gol 9016. Essa restrição em ITAP, 6200. Bom dia, Salvador, bom dia, Palmeiras, Diário, Palmeiras, Diário, Turma, Juliette. Papa Romeo, Sierra Vita Romeo, controle Salvador, sem identificação, terça via, chegada Mário para o nível 060, ajuste altímetro 1 no 08. 0-0-8, descendo para 060, via, Sierra Portão 3, chama pronto, para 207. Portão 3, 3191, portão 5, autorizado, chama para cá. Correto, abrimos 0108. 0108, ok, 600. Quem chama, meu Deus? Salvador, voo 1648. Voo 1648, controle, Salvador. Poderia coordenar para onde era, Caju? Chama agora o centro, Recife, 125-85, alternando 125-45, solicito direto ao mesmo, tem um bom voo. 1-2685, 1-2645, 1-2648, obrigado. Madango Whip, Quebec, Hotel Controle Salvador, sem identificação dessa via chegada a Mário para o nível 070, ajuste de altímetro no 018. 0018, descendo via 200, completa em redução 200 nós, extrato na aproximação agora 10 milhas, Alfa Tango 72. Redução para 200, 62, 00. Azul 2750, tem condição de manter a presença velocidade até 8 milhas da cabeceira? É, até 8 milhas? Afirmo, senhor. 220 lá. Ah, tô. Pode estar liberando ingresso, Juliette 05. Ok, vou na hora de alinhamento. Pode estar autorizado ingresso para cima. Papa Romeu, Serra Vida Romeu, reduz a velocidade 250 mais. Reduzido, eles puseram, mas não cumpri mais a restrição, Sierra Vitor. Precisa ter sido até o nível 050, Papa Romeu, Sierra Vitor Romeu. 050, Sierra Vitor Romeu. Papa Romeu, começa na coisa. Papa Romeu, Romeu, fica bravo. Frequência livre. Sim. Segue já, olha pra gente no peixe da Mono. Vou no 094, fechamos o controle no 20-28. Esquerda, mano. Com 208? Assim, mundo 208, frequência do controle. Obrigado, tá bom. Curvando à esquerda, perfil, bom dia. Mundo 094, contato radar na decolagem, se o coronel voou 370 via saída mão transmissão próxima. 370 via. Under 600, contato na Salvador Approach 119.8. 119.8, tudo bem. Salvador, Juliette, ativo, ativo até 120. Para controle? Juliette, ativo, ativo até 120. É, Juliette, ativo. Hoje, novembro 20 ouvido, mantenha a posição, agora distante, por gentileza, tem um veículo descolando, deslocando via pista. Experimente ali essa questão e reporte estabilizado. 180-2000 está autorizado. É só mais preciso. 2780 estável. Controle 208, Vitor Kilo Delta. Estou. Papá Romeu Serra Vitor Romeu. Reduz a velocidade 2209. 2209, Serra Vitor Romeu. 1094, pode voar na proa de frate. Aguarde. Fundo 9, decimal 8. 220, Salvador 198, Romeu. Voo 1094, retração para evitar tráfego, curva direita para o 340. Limite será passar ao nível 120. Controle, boa tarde, Papa Tango Vitor Kilo Delta, decolou na bomba, passando 2.200 pés na escuta. Papa Tango Vitor Kilo Delta, contato radar na decolagem, supera no nível 100, livre da restrição vertical, o Papa Tango Vitor Kilo Delta. 100 se considera restrição, o Vitor Kilo Delta. É o 3, aguarde antes da Juliette, aeronave da Azul ainda ocupa o portão. Ah, ok, né, escuta, não vai ter rapaz. 1260. Papá Romeu, Serra Vitor Romeu, controle. Papá Romeu, na sua. Controle Salvador 1, 9.8, conforme instruído. Juliano Vitor Romeu? Serra Vitor Romeu. Papá, papá, Juliette, Vitor Romeu, mantém a escuta do controle. Em 1.20.8. Juliano Vitor Romeu, mantém a sua. Papá, Juliette, Hotel Romeu, quanto você estimado para o pouso? Estimado para o pouso às 16.00. A teria já para o destino ou ainda manter a teria data? Qual seria para o destino? Para o destino seria a 3.15. Obrigado para o 3.15, Papá, papá, Juliette, Hotel Romeu. Está autorizado direto o Serra 900 Bravo XP. Muito obrigado, direto, direto para o Bom, no 094, tráfego subterrâneo, vou direto código. O Gol no 094 vai ter que manter essa coroa. Papatango Whisky, Quebec Hotel, desça para o nível de voo 050. 050, Papatango Whisky, Quebec Hotel. Correto, Papa Tango Whisky, Quebec Hotel, chama agora Sinal Salvador em 119.8. 19.8, muito obrigado, senhor. Papa Tango Whisky, Quebec Hotel. Estabilizado 6200. Autorizado a decolar, pista 17, ventou na 60 graus, 10 nós. Se eu entrei em contato com o DOVE, ele tem a informação que o plano de voo foi emitido pela companhia, está tudo aqui. Obrigado. Excelente. Estabilizado, cabeça. Time 200, agora para o segundo, 1.8, decimal 9. 2.95, obrigado. Chanel 6200 na final, trem em cima, passando de perto. Controle? Farm é o Whisky, Oscar Bravo, controle Salvador, acena a identificação. Desça, via chegada à mar, para o nível 050, ajuste ao altímetro 1.0, 1.8. O azul, corrijo, azul 2780, Alfa Kilo, pátio 3, prevista 3, Romeu, atende ao balizador. Alfa Kilo, pátio 3, prevista 3, Romeu, estará atento, 2780. Alfa Bravo, de Oscar, controle Salvador, sem identificação, de autorizada descida até o nível 130, após descida a critério Alfa Bravo, de Oscar, ajusta ao centro Salvador 10118. Bom dia, Gono 556, informação de teste. Gono 556, Juliette confere. Galeão, Dael, Leda e Irume, aguarde de copo. Dael, Leda e Irume. Está presente no presente momento negativo. Bom, Vitor Quilodeta, passo 065, condições de live. Bravão e Ponte identificação, solicita voar direto de China, ascensão nível 105, como nível final, estimado de pouso no 545, Vitor Kilo Delta. Gente, no Santana Vitor Kilo Delta, regra do instrumento cancelado, 1425, livre ascensão nível de voo 105. 105 subindo, pode voar direto de barra. Pesado. Pesado, obrigado. Outro de Salvador, muito bom dia, o papapá 90 Lindy Vitor. Papapá 90 Lindy Vitor, vou dar contato com a Dana Decolagem, 50 saída da El, transmissão módica para o nível de voo 380. É, o módico até o 380. O Lindy Vitor está fazendo um pequeno desvio aqui à direita da rota para evitar a formação. Papá Romeu Romântica Bravo, controle, Salvador. Papá Romeu Romântica Bravo, mano, pouso sobre o Evangelho Cristo. Gente, reposta passando fora da barra. Azul 4082, controle Salvador, acima de identificação, depois que chegar a marca para o nível de voo 060, ajuste o altímetro no 08. Sim, desce na marca para 060, 060, 08, 2703. Pessoal, 27, chamando 21, na escola. 21, obrigado. Passos locais? Bom, no 094, chama agora o centro Recife 126.85, alterne 125.4. Vitor Romeu, passa na zona agora. Da 31 na zona, 3 horas decolar, dentro no 70 graus, nos mais. Iniciando da 31 na zona. E chama o controle em 129.45 para o teste também. Pode passando externo, vento no 70 graus, nos mais. Chama passando externo, senhor Vitor Romeu. Azul 4082, reduz a velocidade 2509. Já está com 250 indicado em 4072. Clear to runway 10, wind 170 degrees, 10 knots. Clear to land, runway 10, 060. Bom, no 094, chama o centro Recife 126.85, alterne 125.45. 126.85. Controle Salvador, autorizaria para o novembro de Vitor Pro de Mota, está presente? Aguarda em coordenação com o centro Recife e o Papo com a novembro de Vitor. Escuta aqui, Vitor. Chame 120.8, por favor. 208, obrigado, bom dia. Tá chegando aí? Sanema 255, controle Salvador, acena identificação, deixa eu ver chegada a marca no nível de voo 070, ajuste altímetro no 018. 1018, via Mari até o 070, Sanema 6255. 4082, completa redução 2209. 2209, que deve ser esse daí. Salvador, bom dia, 3091. Parra Romeu Whisky, Oscar Bravo, chama agora o Arsenal Salvador em 120.8. Só gente, 119.8. 119.8, 3091, no contato radar na decolagem, estou falando de voo 340 via saída da EL, transmissão em 1. 340 da EL, Irônica 3191, pode voar da EL, está presente? Prezado. Mantenha a saída, já temos tráfego na saída da EL de menor performance, o da 319. Pode ser, então, mantenha o perfil. 130. Tá, restrita ao nível voo 130, tráfego agora posição de 12 horas, 13 milhas, rumo noroeste, passando o nível voo 110 em ascensão ao nível voo 120, Cirrus 22. Azul 4082, chama agora o sinal Salvador em 119 decimal 8. 119 decimal 8, azul 4082. Kilo, then 8.3 until the holding short to get into 8.1. Ok, alfa, kilo, 8.3. Stand by. Oeste 6200 na parte 3. Gente, o Xané 6200 mantém a posição, posição prevista 07 ainda ocupada. Gente, posição 07 ocupada. Está presente? Está presente. Ok, modificou 3-1, curve à esquerda e reporte girando base para a pista 17, Whisky Quebec Hotel. Aqui falamos, Whisky Quebec Hotel. Segue para qual faixa faz? É a Aerostar, vamos deixar na rampa, ok? Deixar o quê? Ok, o pátio da Aerostar. Gente, vai deixar o que você falou? Ah, é isso mesmo, o pátio deve estar. O avião vai ficar na rampa lá. Ah, ok, gente. 9554, solo. Proceda. Ceará, nível 360 autorizado, via rota do plano de voo. A pista 10, primeira curva direita, subida Arbor, transição Elefa. 5163, o transponder, controle 120.8. Voo 9554 está autorizado 360 para Cuiabá via rota do plano, primeira aerovia aperto do 17. Decola curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5163 e controle 208. Correto 9554, gate 7, chame pronto. Repassa não, voo 9554. Chame 121 na decimal 1, liberado. 21 na liberado, se abre igual, meu. Foi com a mesma preparação, mas não vai ser possível a descida no momento. Dentro de um minuto vai ser autorizado que vai cruzar verticalmente. Para confirmar novembro em Devito, chama agora o centro Recife em 125.1, alterne 133.25. 251.3325, novembro em Devito, boa. Canal 6255, deixa para... 5.000 pés, altímetro 1018. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 9434, terça condições vais, para o tráfego de tráfego em Feira de Santana. Reporte livrando o nível 08, bravo dela. Quando tiver qualquer rumo, o senhor só acha que é o 125? Ok, Roger, clear to startup engines and call me to... Roger. Follow Gol 1891. San 3191, conforme instruções do Centro Recife. Reparação para dar tráfego na proa 200. Limite voar nessa proa por 10 milhas. Mantenha a proa 200 por 10 milhas, TAM 3191. Corrigindo 1100 milhas, o TAM 3191 e suba restrito ao nível de voo 320. Restrito ao 320, mantenha a proa por 100 milhas, TAM 3191. Standby. Azul 4207, solo. Papai Juliano Café Romeu, regra do voo instrumento cancelado, Zuno 435, Libra Central Nível de voo 125, para serviço informação de voo, ela se chama Centro Recife 128, decimal 8, alternando 126, decimal 0. 128, 126, 0, muito obrigado, Romeu. 320. Tá 319, vamos chamar agora o centro Recife 125 decimal 1, 133 decimal 25. Tá 319, Vitor Pilo Delta, para o serviço de informação de voo e alerta, chama agora o centro Recife 128 decimal 8, caso negativo 126 decimal 0. Tavulha Oscar, frequência livre com relação com os tráfegos locais, tem um bom posto. Aguarde, corta. Aguarde. Azul 4207, sono. É, escuta, papapá, mais direção, meu, decolou de Serra Índia com Índia, destino de Serra Índia, é com Índia. Vai para sobrevoo no Ponte Nova, alocado 0115, 500 pés, escuta permanente do controle. Controle Salvador 5, mais direção, meu. Mais direção, meu. Azul 4207, salve. 255, chama agora a final Salvador em 119, decimal 8. 1198, boa tarde. 9554, salve. Zero avistado, justo agora no 018. Confirme por gentileza, tem embaixo do avião avistando. Afirmo. Papão, meu whisky Oscar Bravo, tem pouso autorizado na pista 1-0. O vento de 150 graus, meia dúzia de nós. Oscar Bravo. Tá aqui com um problema ali, senhor, do caminhão da comissaria. Eles não conseguem se deslocar pra cá, demora pro seu S. Mas dentro de mais 2 minutos eu tenho uma solução isso aqui. Ok, ciente, pronto. Gonçalo, 6200. Prossiga. A informação que a companhia passou que uma delegação chegou aí e fecharam a rota da comissaria para abastecer as aeronaves, todas estão paradas aí. Então vai demorar para eles saírem. Se puder me ajudar, pode botar numa remota, eu aceito. Ok, ciente. Vou falar com a empresa. O mesmo pro Gol no 864. Ciente. Então, o Gol no 565. Alô, Galeão? Alô? 1956, para o 4. 97, para o pushback acionamento. Confirme. O Gol 9554, pushback acionamento. 1954, autorizado pushback acionamento, coordene com a equipe de solo pushback de forma a deixar o portão 7 livre para ingresso do Airbus 320. 79554. O Gol 1556, pronto, corta. Afirmo. Nível 400 autorizado para o Galeão Serra Bravo Golf Lima, via rota do plano de voo. Pistão 1-0, primeira curva à direita, da El Leda Motiva, é a subida. 5152, no transponder, controle 120, decimal 8. Salvador Azul 482, bom dia, estabilizado, sinal DLS. Essa é a correta, da El Leda Irome. 400 pro Galeão, rota do plano, decola da 10, da El Leda Irome, 152, 105.2. Confirme nível copiado? 400. Gol 1556, tá correto, botão 62, chame pronto. Tá marquei. O Chanel 6200, solo. Mais coisa pra chegar. Ok, portão é o 7, o Boeing da Gol vai iniciar o pushback, após o mesmo liberar, tá autorizado o ingresso. É, a 2 vai ficar sempre graças a 7, pode. Roger, November 372 Alpha Sierra. Stand by, ok? I have two traffic behind your aircraft. Salvador é o Gol 9554. Gol 9554. A demora agora é alguém para desconectar o cinto, obrigado. Change. Crescente, turno 3895, da Ilha da Morte, vagão de porta, número 2. Salve, Solos 41. Chame 121, decimal 1. Vai aí, pronto. Vitor Bravo, Zulu, Zulu, qualquer dentro do sistema, seu site leva 050, clear, my arrival, 10018. Siga. Ok, siga o Andes e reporte na Lima, ou seja, Vitor, só meu. Feita, agora do Andes, reportará na Lima, já Vitor, meu, ele vai passar os servidores aí na frente. O senhor Vitor Romeu, não copiei com a mensagem, final do Airbus? É, só seguindo a retaguarda do MD, correto, o senhor Vitor Romeu? Ok, o Airbus vai parquear na 7, o Andy vai parquear na 10 e o senhor segue até a Lima, Taxi Lima. Diga. Valeu, Deus. Azul 4207, autorizado para o Tom 2, chame o táxi. Firma agora, 9381, é Aracaju, minha Serra Bravo, Alfa Romeo autorizado, via rota do plano de voo, nível 2, 1-0. Pista 10, primeira curva esquerda, subida Puca Transição Aru, aciona 5137 no transponder, controle 120, decimal 8. Sente, 9381 no portão 9, chama o próprio chuveiro de estacionamento. Maravilha. Neto. Salvador é o voo 9904. Confirma quem chamou? É o voo 9904. Confirma. 995, 9904. Que tá chamando, você? Tá, faz, já tá, já tá, já tá, já tá, já Alfa, repórter de Juliette, eu sou com a 72. Para pushback acionamento, azul 9381 no gate 9. Presidente, o azul 9381 na guarde. Aguarde. Azul 4082, portão previsto 01, táxi lento via Alfa. Táxi lento via Alfa, 101. Bono 556, pushback acionamento. Presidente, Bono 556, na guarde, liberação do setor. Na escuta. Under 6-0-0, don't forget to gate 1-0. Ethan, clear to gate 1-0. Ok, under 6-0-0, gate 1-0. O Whisky, onde está bravo, escuta? Gente, a retaguarda do Papai do Céu, Vitor Romeu, está autorizado até a Lima. Chame na Lima. Azul 4307, para o táxi, IOB 97, 4 horas de autonomia, alternado Ribeirão Preto. Se o MD vier pra cá, a gente vai conseguir sair. Confirme. 9372 officer, stand by. Roger, now we're clear to taxi until holding short 813. Azul 4207 para o táxi, 97, 4 horas e 40, alternada de Grand Prix. Azul 4207, táxi à direita via Índia, ponto espera 1895, 1018, bom voo. 1018, 1085, ponto espera via Índia, 4207, via Azul. Prossegue por 3 após o Azul no 864. Confirmo, voo no 864. Prazer. Salve, Tantri 2895, está completo, pronto, voo número 2, está aguardando o plano. Gente, Tantri 2895. Prodácio, voo 9524, está com 145 a bordo, 5 horas e 25 de autonomia, alterna Brasília. Nove, cinco, cinco, quatro. Táxi à direita até a posição remota do pátio 1 para dar passagem aonde, por gentileza. Sim, táxi à direita é a remota. Vou no 954. Lima, Vitor Bravo, Zulu, Juliet, Clear Airlines, Final Approach, Runway 10, descendo do 2600-1018, report, sabe? Descendo aqui, Clear Approach, and descendo to... Can you please repeat? 2000? Below for sure. Yeah, descend to 2000 feet. Altimeter 1018. 2000, 1018. Stand by, maintain. Maintain position and holding short, Avon 3. Okay, 5 minutes. Solos 48, chamando 21 na décima 1 na sala. 21-1, 62. 4-0-7, pronto. Na copa. Solos 7-6-2-5, livrou, voa. 7-6-2-5, táxi alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Passando para reiniciar o táxi do voo 9554. Seguinte, 9554. Clear the descent to 3000 feet, 31018. Yeah, 1018, and the altimeter down to 3000. Terra Vitor Romeu e chame 2895 para cruzamento. Azul 482, próximo a Juliette. Gente, mantém a posição antes da Juliette, o 4082. Sim. Essa via chegada a Mário para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro 1018. Copiada a solicitação, aguarde a autorização. Acabou de entrar um gol na três, é esse mesmo, vamos aguardar? A orientação da infra-aero, mantém a posição. Salvador, clearance, boa tarde, Mike, Gol 650. Gol 9554, agora táxi autorizado até o ponto de espera via Índia, torre 1895, ajuste 908. Gente, via Índia da ponte espera da 10, quando lá 1895. Ajuste 1018, voo 9554. Azul 4207, bom dia, contato com Santana Decolagem, suba via saída da El, transição ótima para o nível de voo 320. Da El, ótima, até o nível 320, azul 4207. Bom dia, Mike Zulu 650. Mike Zulu 650, senta aí. 650. Plataforma Romance Cabral, confiado pelo B04, mas em condições iguais, lendo litoral, 500 altímetro 1098, reporte através de Pituaçu. Serra Vitor Romeu, siga via Quebec, cruze a pista até Aerostar, informe estacionada. Mais 3 minutos, Golo 556. Obrigado. November 372 Alpha Sierra Ground. Ok, now clear taxi until taxiway Lima. Until taxiway Lima via April 1. Go around the gate and look for the following vehicle. Livre ali ainda colado no zero, vou 9554. Correto, 10118. Obrigado. 1162. Quando autorizado, autorizado para seguir para sinal do procedimento LS UI. Negativo, número 2 na aproximação, vai aguardar após mar, está autorizado para seguir para o Terra Vida 368. Alô, Santa 3895. Santa 3895. Melhor previsão para nossa autorização? Agora autorizado, Guarulhos, nível 340. Via rota do plano de voo. Pistão na zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Motiva. 5-1 transponder, controle 120, decimal 8. 340 Guarulhos, da El, Leda, Motiva, decolando da 10. O transponder 5-1, 208, libera. Está pronto para o feedback acionamento no 2. Consciente, aguarde. Guarda. Salve, Salvador. Boa tarde, Gona 790. Ciente da Lima para Recife. Bono 790, Puca, transição à rua, guarde cobre. Puca, Arua, guardando. Alvo Romano, está bravo, controle Salvador Ciente, atento para o tráfego para mais leve Romeu, sobrevoando a região do Iguatemi, ponto 9. Para São José Alcão. Controle de Salvador, boa tarde, o voo 1962 contra Salvador, acendo a identificação, dessa via chegada a Mário para o nível de voo 070, ajuste o altímetro no 08. E 070, gente, boa, pode voar na projetada. Tem a chegada, o voo 1962. É o número 5 na aproximação. Bravo Zulu Juliette, via LS 410. São Vitor Bravo Zulu Juliette, chama contact mal tower 118 decimal 95. 118-95, Bravo Zulu Juliette. 1-5-5-6, escuta. Pega. Portão 6, autorizado, tiver estacionamento chama tag. Autorizado, estacionamento chama tag. Eu vou 360. Cliente com o olho na direita, voando a rua Elefa, voo 9554. November 7, 5, Delta, Juliet, clear ILS, final approach, runway 10, descend to 2,000 feet, altimeter 1018, report status. Roger, clear for the ILS, down to 2,000, altimeter 1018, descend 5, altimeter. Voo 1162 na produção Vitor 368, desça para 4.000 pés, altimeter 1018. 5.018, 4.000 pés, para o 368, voo 1162. Papão, para novembro aí, como você está autorizado aqui para o nível de voo 050? 050, novembro. Funcionamento portão 2. Verdade. Voo 1962, reduz velocidade 2509, está reautorizado descida para o nível de voo 060. 2509, 060, para o nível de voo 060. Para o primeiro confirmar o procedimento ISO, em uso? Procedimento em uso ILS X-ray, aeronave da companhia da aproximação solicitou o ISO, que foi autorizado. Vai executar o ISO, o 902. Azul 4207, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 4207, chamar o centro Recife 251, alterno 3325. Autorizado Cuiabá nível 360, via roda do plano de voo, pista na zero, primeira curva direita, arbor, transição eletra. 5165, transponder, controle 120 decimal 8. Sinal em 120, 119, decimal 8. 1985. 119, decimal 8, assinal, voo 1162. Sim, então 198. Muito obrigado, viu? Boa tarde. Recife nível 370 autorizado, via rota do plano de voo, pistão na zero, primeira curva à esquerda, subida Tuca, transição Aru. Transponder, 5157, controle 120, decimal 8. Autorizado Recife, nível 370, decolagem 190, curva esquerda, Pucaru. O transponder 5155, 208 controle e a rota conforme o plano. O voo 9790 está na parte 2 remoto. Gente, está na parte 3. O voo 9790 correto, chame pronto, estiver funcionamento. Afirmativo, parte 3, voo 790. Alô Salvador, chame 6213, autorização de tráfego, Galeão, centro do ativo. Gente, 6213, informação Lima, guarda de cópia, daí é o líder 1. Tá gente, aguardando. O pessoal vai poder confirmar apenas 790, 5157, o transponder? É o azul 9381? Voo 9790, só confirmando o transponder, 5155 ou 57? 57. 57, obrigado. Voo 9556 para o site, 653 e 45. 556, voo no 556, táxi autorizado até através do portão 5. Táxi até através do portão 5. Para o táxi azul 9381, 61 3, 5, de autonomia, 3 e 5. Livre táxi, autorizado táxi até o ponto de espera. Segue o Boeing da Gol até o ponto de espera via taxiway India e taxiway Alpha. No ponto de espera 1895, ajuste de altimetro 1098. 1095, voo até o ponto de espera, 189. Táxi autorizado, táxi Índia e Alfa até o ponto de espera. O ponto de espera 11895. O ajuste altimetro 1098. O 1556, táxi autorizado. Segue o Airbus da TAM até o ponto de espera. No ponto de espera 11895. O ajuste altimetro 1098. Segue Marília, ponto de espera 295 com 1.002, voo 9.005. O azul 4082, após o Embraer da Azul, autorizado Juliette, portão 62, portão 09, corrigindo portão 09, 4082 da Azul. Gente, após a passagem do tráfego da companhia, ela está autorizada em direto via Juliette para seguir para o 09. Poxa, né, 6255, segue o Embraer da Azul, portão 62. Lima Vitor Bravo, Zulu, Juliet, Instagram. Eu acho que eu ia estar aí, pô. Ok, taxi Alpha now and report before taxi Juliet. Papa Romeu. Já apresentou o plano de voo? Gente, Romeu fica bravo. Não é que você transpondo, cheque modo off Charlie. Salvador to Kilo India Alpha Hotel, Flight Level 360 via Upper Zulu 41 in Italy. Airborne 1010 after cluster and left, the mobile departure after direct via Flagburn route. Salvador Control 120, that's Maui, and the squall code is 5174, Mike Zulu 650. Mike Zulu 650 is cleared destination Houston, flight level 360, confirm uniform Zulu 41 as airway, after runway 10 left turn Momo, flight plan route, control frequency 120.8 and squawk 5174. Ok, Mike Zulu 650, after Momo, fly is low position. Echo Sierra Lima Uniform Mikey position. After Momo, fly Islo transition. Echo Sierra Lima Uniform Mike. Mike Zulu 650. Ibria, aqui está o comandante. Muito obrigado. Aircraft Sam 11, information Lima 2 TOB. Duas pessoas a bordo, Endurance 1230, 12 horas e 30, e alterna Kilo Alpha Uniform Sierra. 5, gente, mantenha o farol de Itapuã e a guarda de autorização com o meu Oscar Bravo, eu tenho um voo agora quase passando externo. Bravo. November 275 Delta Juliet, on the ground at 04, vacate the runway in the direction to section to your right. Then call ground frequency 121.1 Delta Juliet. Okay, 121.1 and get off at Foxtrot. This is over here. Azul 4076. Azul 4076, com a identificação desse mantém a nível de voo 150 inicialmente. Identificou 150, que deveria dar. Juliette. Voo 9097, aguarda cópia, é o número 2, o ajuste de altímetro 908, informação Lima. Paciente 08 Lima agora. Hey, ground, please don't fly out direct off with Fox, Charlie, Kansas. November 275 Delta Juliet, taxi via Alpha, when report before taxi Juliet, confirm me, please, your report. Say again, confirm, please don't fly out. Confirm me your report, please. Your apron. Negative apron assignment, 275.0, taxi via Alpha, Hotel Juliet. Okay, confirm me please, your apron. Negative apron information, 275.0, Juliet. Okay, you don't have any information about your apron here in Salvador, that's correct? Apron, 275.0. Bang da Gol, agora curta final, pista 10. Afirmativo, senhor. Aproxima direto, parte 5, senhor, chama curta final, a retaguarda do tráfego, vento agora em Salvador de 170 graus, 089, ajuste 1018, chama curta final, Romeu, Oscar Bravo, parte 5. Bravo. Sinal 356, parede está tráfego, curva à direita, foi na proa de mar e desse se mantém a nível de voo, 1620. Ao critério do comandante. Controle Salvador 3216 com a Lima, vai atingir o 90. É, mantém inicialmente o nível no 90 e forma o traço 12 horas, 9 milhas, rumo norte, passando o nível no 80 e descido para rebando 318 da Avianca. Se eu tenho condição de indicar a redução à mínima limpa, para eu não ter que fazer uma espera com o senhor, comandante, por gentileza? Eu estou mantendo o 35, né? Gente, prossegue na descida até o nível de voo 170. 170 agora até o 3216. 170. Sierra, Tango Mike, chame centro, corrija, chame controle final, 119.8. 08, grato. Tango Mike. Boa tarde, no 556, mantenha o ponto de espera para o 0, senhor. Torre Salvador, bom dia. Papá, novembro, Fox. X-Ray Lima, roger, you're cleared to enter on threshold 3-5. Clear to enter threshold 3-5, then text you via the runway and call me when vacating it on the on text-ray. Lima, Victor, Bravo, Zulu, Juliet. .3895 autorizado a decolar, pista 10. O vento agora de 170 graus com 08 a nós. A 32, 16, décima tem nível de voo 100, uma centena. Toma 0, curva direita, Gael Lima Irumi, controle 120, décima 8. Transponder 5170, Oxané 6213. 360 da linha aprovada, qual a 10, curva direita, Dael Irumi, uniforme novembro 857, chama no 20, 5170, Transponder, Oxané 6213. 5170, portão 7, chame pronto para puxar o estacionamento. Aqui para 6213. Transponder small one. Sir, maintain position now. Maintain position now. Exato. 060, 4076. 63, 56, autorizado nível 070. Autorizado nível 070. 32, 16, reautorizado nível 080. Vocês fazem a análise de aproximação. Aprovado o ajuste de altíssimo 08. 018, 0080, 3216. Do táxi do Mike. Pouso autorizado, pista 1-0. Tem pouso autorizado na 10. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 160 com 7. Novembro da Cofax, ok. 0.8, bom voo. 0.8, bom voo. Lima, Victor, Bravo, Zulu, Juliet. I'm sorry, sir, you're clear to enter taxiway Mike, then taxi via Lima. And to enter the main apron, call ground 121.1. Lima, Victor, Bravo, Zulu, Juliet. Mike, taxiway, that we will park there. Mike, taxiway, parallel to 1735. That's where we will go. Okay, thank you, sir. Stand by the measure, okay? The measure to tow the aircraft to taxiway Mike. Okay, understood. We will be told. Very much. Not now. Stand by. Yes, stand by. Ou o nome 62 mantém a posição de sua gilete.